nessa mesa. Falta teu sorriso, sobra em mim tanta tristeza. Falta alguma coisa quando entro nesse quarto. E aqui comigo só o seu retrato. Falta alguma coisa pra dar vida à minha vida. Falta o seu abraço nessa estrada tão comprida. Eu tenho tantas coisas, mas não tenho seu carinho. Sou eu e a saudade aqui sozinhos. Vou procurar achar o que perdi. O seu olhar tem coisas que eu não vi. O que falta em mim? O que falta? Dar vida à minha vida. Falta seu abraço nessa estrada tão comprida. Eu tenho tantas coisas, mas não tenho seu carinho. Só eu e a saudade aqui sozinho. Vou procurar achar o perdi. O seu olhar tem coisas que eu não vi. O que falta em mim? O que falta em mim? É você. Você. Só.